Quanto riso, quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Tudo isto é carnaval, amigo. E hoje, somente com sucessos carnavalescos, neste domingo de carnaval, pela Rede USP de rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Alô, alô, São Paulo. Alô, alô, a nossa capital. A cidade acolhedora de São Paulo também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E nós recebemos este e-mail do nosso gentil ouvinte que reside em São Paulo, no Jardim Maringá, o senhor Eduardo Gomes Cereço. Ele tem 27 anos e é nosso gentil ouvinte, e o seu e-mail será posteriormente atendido. Também aqui em nosso coreto, em nossas mãos, recebemos a missiva da Rua Físico Lambrisbrix, do Sr. Francisco Carlos Prasto. Esta cartinha também será atendida posteriormente. E ainda em nossas mãos, aqui em nosso coreto imaginário, o doutor, que é advogado, Antônio Pérez Penin, está nos escrevendo e ele será posteriormente também atendido. Pela grande audiência na Supercap, os nossos agradecimentos. Mas vamos nós com música. Nuno Rolan, campeoníssimo do carnaval. Nuno Rolan, saudoso intérprete, canta com a Tabajara do Severino, do João de Barro Braguinha, Tem Gato na Tuba. O rei da voz, Francisco Alves, quanto sucesso carnavalesco em seu repertório. Francisco Alves, do Davi Nasser, arranjo do Borba, Confete. Araci de Almeida, dama do encantado, também fazia parte dos carnavais da vida. E este é o seu sucesso, do Paquito, assinando Não, não me diga adeus. Havia banda no coreto do jardim, e já de longe a gente ouvia a tuba do Serafim. Porém um dia entrou um gato na tuba do Serafim, e o resultado dessa melódia foi que a tuba tocou assim. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum

É, o verdadeiro artista não faz música para o público, mas sim público para a sua música. Você está ouvindo Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. E para participar desta pedida, mande uma cartinha para nós, colocando no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Mas, vamos nós com sucessos carnavalescos? Vamos sim. Jorge Goulart, que infelizmente não canta mais. Jorge Goulart, que está com câncer na garganta. Aqui com duas gravações maravilhosas, músicas carnavalescas, cantadas pelo Jorge Goulart. Em arranjo do Severino para Tabajara, do Wilson Batista, Mundo de Zinco. E ainda na pedida, Jorge Goulart também com a Tabajara, do Severino Araújo, do Almeida, Não Faz Marola. Aquele mundo de cinco que é mangueira, desperta como o apito do trem. Uma cabrocha, uma esteira, um barracão de madeira, qualquer malandro em mangueira tem. Aquele mundo de cinco que é mangueira, desperta como o apito do trem. Pertinho do céu, Mangueira vai assistir o meu fim. Mas deixo o nome na história, o samba foi minha glória, e sei que muita cabrocha vai chorar por mim. Pertinho do céu, Mangueira vai assistir o meu fim. Deixa o nome na história, o samba foi minha glória, e sei que muita cabraça vai chorar por mim. Aquele mundo de cinco que é Mangueira, desperta com o aviso do trem. Agora e não depois. Só porque eu chego em casa ao clarear e você não se conforma, quer brigar. Tá faltando a confiança entre nós dois. Devemos resolver agora e não depois. Só porque eu chego em casa ao clarear, se você não se conforma, quer brigar. Não briguemos só, querida, não convém uma partida. É melhor você pensar. Eu adoro a calma, não altere a voz. Deve haver mais confiança entre nós. Tá faltando a confiança entre nós dois. Devemos resolver agora e não depois. Só porque eu chego em casa ao clarear, se você não se conforma, quer brigar. Não briguemos só, querida, não convém uma partida. É melhor você pensar. Eu adoro a calma, não altere a voz. Deve haver mais confiança entre nós. Está faltando a confiança entre nós dois. Devemos resolver agora e não depois. Só porque faz ao clarear, e você não se conforma, quer brigar. Tá faltando a confiança entre nós dois. Devemos resolver agora e não depois. Só porque eu tenho em casa ao clarear, e você não se conforma, quer brigar. Com pandeiro ou sem pandeiro, eu brinco. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco. Porque sempre é carnaval. Juninho, vamos para o nosso intervalo. Em nosso coreto carnavalesco vão estar Joel e Gaúcho Jamelão e Carlos Galhardo.